O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, nossos ouvintes do programa Stop à Destruição do Mundo. Os senhores estão sempre conosco nestas tardes de terças-feiras na Rádio Mundial e depois também em outras rádios, né? Porque a nossa mensagem vai, inclusive, para outras rádios de outros países de fala portuguesa. E nós, então, podemos nos comunicar e fazer uma ressonância, como dizem, uma egrégora de consciência para a humanidade. Porque a ciência trilógica, ela é uma ciência cósmica. E a cada dia que passa, mais e mais, pessoas percebem que nós estamos transcendendo a sociedade na forma que ela vem sendo vivida e regida por poderes assim invertidos e leis invertidas e materialismo e uma escravidão que o ser humano fez a ele mesmo, fechado num mundo egocêntrico, num mundo sensorialista, materialista, sem se aperceber desse universo incrível que nós estamos inseridos, mergulhados, um universo de energética, né? Como diz o Salvatore Di Salvo, a sinfonia da energética, e que tudo no universo é energia, é beleza, é música, é vibração, é magnetismo e é amor. Então, estávamos aqui conversando há pouco que parece que o componente mais importante no ser humano, que gera a maior quantidade de magnetismo, é o amor. O amor é magnetismo puro, é atração, é personalidade, é carisma e é realização. Porque a pessoa que ama, ela realiza. E quem realiza com amor, então, tem um grande progresso na vida. Geralmente, as pessoas não costumam perceber que o trabalho é amor. E aqueles que têm sucesso na vida profissional são aqueles que colocam amor no que fazem, ou fazem com amor. Então, o amor é ação, né, Dr. Kepp? O ser é ação. O ser é o que ele faz, de bom, belo e verdadeiro, ou de mal, né? Por isso, a importância desse estudo da trilogia analítica, que é uma ciência ampla que Norberto Kepp desenvolveu e que abarca o campo da filosofia, da psicologia, da teologia, da física, da química, da biologia, da ecologia, da espiritualidade, de tudo, está contido nesses livros maravilhosos que Dr. Kepp escreveu, que já são traduzidos para vários idiomas, nos programas terapêuticos de televisão e de rádio, nos nossos cursos e nessa prática que a gente, muitos até chamam como se fosse uma iniciática, um conhece-te a ti mesmo em profundidade, que são as sessões de psicanálise integral, individuais e de grupo, né? Sessões trilógicas de psicanálise individual e de grupo, que nós realizamos aqui na nossa sede, na Avenida Rebouças, 3819, atrás do Shopping Center Eldorado. Assim, as nossas escolas terapêuticas, os nossos cursos pela internet e até mesmo atendimento terapêutico por telefone, para aqueles que fazem análise em cidades que não permitem, então, o deslocamento aqui para São Paulo, para nossa sede na Avenida Rebouças. Nós temos aqui psicanalistas, inclusive, que atendem em outros idiomas, além do português, nós atendemos em espanhol, em italiano, em alemão, em finlandês, em sueco, em inglês, francês. Somos poliglotas, né? Isso é uma coisa muito boa. Dr. Kepp, o senhor está aqui conosco, graças a Deus, falando com os nossos ouvintes, que amam ouvir o senhor regularmente. Quero dar uma ideia agora, segundo a ciência, né, a nossa ciência, que eu chamo trilógica, para os senhores entenderem o que a gente vê através dos problemas, né? Isto é, o que cria problema para o ser humano e para a humanidade. Então, nós dividimos, em geral, são três elementos que são mais perigosos para, assim vamos dizer, o estancamento do desenvolvimento humano, ou então a origem das doenças, onde que nascem, né? Que se a pessoa tiver consciência disso tudo, poderá evitar na vida milhões de problemas. Então, nós podemos dizer que, em primeiro lugar, a questão que traz mais doença é ligada à vida oral, né? Questão da alimentação. Por exemplo, a pessoa que abusa, né, da comida, que abusa do alimento, né, come demais, ou pelo contrário, né, a pessoa que come de menos, que é enfastiada, que não quer se alimentar direito, isso causa um grande prejuízo para o corpo. Inclusive, e principalmente a questão das bebidas, né? O álcool causa mais problema do que qualquer outro tipo de alimento. Então é bom que as pessoas saibam que os especialistas dizem que a pessoa que bebe, mesmo que seja em pequena proporção, pequena dosagem, a pessoa encolhe a vida no mínimo por 10 anos. Depois as drogas, né, evidentemente. Agora, essa nova droga, né, Oxy, mata geralmente a pessoa de 2 meses a meio ano, né, a 6 meses. É pior do que o crack, do que qualquer outro tipo de droga. Então, parece que eles inventaram essa nova droga para, assim, extinguir mais depressa a população. Depois, um outro elemento que causa problemas para o ser humano é o uso de celular, né? O celular cria um problema nas artérias da cabeça e faz as pessoas, assim, pensar menos e desenvolver menos e não aprender o que deveria aprender. Nós temos que incluir também, né, os barzinhos, né, as discotecas, né, as baladas, né, as bebidinhas. E, em segundo lugar, né, a questão econômica, né, que causa enorme problema e inclusive as doenças. Por exemplo, a avareza, né, excesso de avareza, a pessoa que quer mais, não consegue, por exemplo, dar uma gorjeta mais elevada para ninguém. Tentem os senhores, por exemplo, que podem, quando põem gasolina no carro, dar uma gorjeta assim de 10 reais para a pessoa que serve, ou em outro local qualquer. E olhem a expressão da pessoa. É como se a pessoa caísse das nuvens, né? Porque o ser humano não dá gorjeta por ser muito agressivo contra o próximo. Questão, né, dos maus tratos, né? De maltratar, assim, uma pessoa que serve as outras. E geralmente quem serve é superior à pessoa que é servida. Quer dizer, as pessoas que trabalham são superiores às pessoas que são servidas, porque quem trabalha está de acordo com a realidade, de acordo com a energética da própria existência. E quem é servido cai fora dessa energética, quer dizer, não recebe essa energia que conserva, inclusive, a saúde. A gente não pode falar, por exemplo, da corrupção, né? É claro que a corrupção é muito, assim, usual, né, atualmente, causando enorme perturbação em todos os campos, assim, de trabalho, né, no campo político, no campo industrial, no campo comercial, econômico em geral. E muito mais ainda causa, assim, perturbação na vida da pessoa, as mentiras que ela pratica, né, as coisas de engano que ela traz para a sociedade. E, finalmente, né, o domínio dos sentidos, né? Então, em terceiro lugar, a questão dos sentidos, né? As pessoas que só querem festas, passeios, glórias mundanas, né? São pessoas narcisistas, né? Super vaidosas, né? Que só pensam nela. Alguns governos já admitem a extinção da vida na Terra em alguns anos. Isso não é uma fatalidade. O ser humano se destrói e destrói o mundo em que vive. Isso se chama inversão e ainda é inconsciente. Se você acordar agora, ainda há tempo de salvar a vida na Terra. Os que se omitem e não fazem nada para parar a destruição do mundo estão ajudando a destruí-lo. Associação Stop a Destruição do Mundo. www.stop.org.br. Agora, nós temos um grupo aqui muito especializado nesse sentido. Gostaríamos agora que cada um falasse o que sentem a respeito em geral da vida do ser humano. Então vamos começar com a Aninha, que é sueca, professora em Moema. Então, eu queria ler um trecho aqui do livro Universo dos Espíritos do Senhor, em relação a essa questão de, por exemplo, da gorjeta, aqui o Dr. Kepp escreve. O ser humano tem a ideia de que geralmente é bom, e de vez em quando assume uma conduta malévola, e não que ele é ruim, e às vezes adota um comportamento razoável, mas a poder de bons exemplos e até mesmo de punições e castigos, de maneira que a bondade constitui sempre uma exceção. Então dá para ver realmente se você faz alguma coisinha ou até recebe uma coisa de alguém, um gesto de afeto, você fica assim, emocionado, a pessoa fica muito surpresa, até estranha um pouco. Parece que é uma exceção. Essa. Quer dizer, então a senhora quer dizer que essa frase de Cristo, né, amai-vos uns aos outros, não é? Não é bem assim o que acontece. Porque o ser humano vê no outro o inimigo, né? Então pensa que o ser humano é lobo para outro ser humano, como falou um filósofo da Inglaterra. E isso tudo de atacar o outro é que traz essa intranquilidade social. Então, temos que ter consciência disso. E a doutora Selma, o que, que acha? Doutor Kepp, eu tenho um trechinho aqui de um outro livro, Metafísica 1, que inclusive trata da libertação do ser, que eu acho pessoalmente um dos mais inspirados que o senhor já escreveu, né? Embora seja difícil escolher assim um outro. E o senhor diz aqui que a vida do homem só vale pelo bem que faz, pois a vida em si mesma é um presente do Criador, que tem suas regras próprias, que evidentemente precisam ser obedecidas. E interessante ler isso, porque aí está tudo, né, mostrando com a vida sendo um presente do Criador, só que o ser humano teria que obedecer às regras, e que são incríveis, porque são sempre ligadas, claro, a favor do ser humano, e o ser humano, que é muito cheio das vontades, não vê dessa forma. Então, tendo assim uma essência original feita, a imagem, né, do Criador no bem, na beleza, na estética e na verdade, nós temos que pensar que cada vez que nós agimos contra esses aspectos, ou mentindo, ou fazendo uma maldade, ou pensando algo distorcido, etc., nós estamos nos prejudicando, mesmo que hoje a gente faça já em grande parte até inconscientemente, né, sem perceber, ou obrigado por uma situação social. Mas é importante essa consciência para ver essa volta para o original, né? Única forma de libertar o ser do ser humano. E o doutor Giraldo, que sim, veio da Colômbia, o que, sim, que ele pensa? Sim, doutor Kepp, ao começo do programa o senhor estava mencionando que uma das coisas que afetam o ser humano, as células, o cérebro, são os telefones celulares. E hoje está circulando uma informação muito interessante de uma universidade em Canadá, que se chama Universidade de Queens, em Canadá, que demonstrou recentemente que os teléfonos celulares están causando esterilidad masculina, porque les producen una, pues, un desequilibrio no cuerpo, doctor Kepe. Ellos estimulan a producción exagerada de testosterona por los testículos y producen una disminución de hormonios de la glándula hipófisis. Y ese desequilibrio crea una disminución de la cantidad y calidad de los espermatozoides que causa esterilidad masculina. Está uno viendo ahí cómo a falta de amor de los industriales está causando estos problemas debido al uso de energía eléctrica y similares. Yo, doctor Ademar, el señor si preocupa con esa cuestión o no? Então, bastante, doutor Kepp. Tanto que eu vi um artigo aqui, que saiu numa revista, falando sobre o novo, os novos currículos das faculdades de medicina. Eles estão começando a introduzir a arte para os médicos também. Então, eles estão discutindo teatro, livros, e estão tendo pesquisa em cima disso para os médicos entrarem mais em contato com o sentimento. E, através disso, os médicos estão começando a perceber que eles não dão tanto valor ao contato com o paciente e mais à doença. Então, a gente já vê essa influência que está acontecendo assim, no mundo, sobre essa introdução, né, da visão da psicopatologia e da questão assim, analítica, né, da trilogia. Temos aqui também um jornalista famoso que trabalhou na Folha de São Paulo. E o que o Ortiz de Camargo Neto gostaria de falar? Então, doutor Kepp, eu queria comentar aquela frase que o senhor falou, que as pessoas que servem são superiores às que são servidas. E o que me ocorreu na hora foi fazer uma comparação entre os banqueiros e os trabalhadores, né? Então, se a gente olhar um banqueiro, por exemplo, tudo que ele tem foi feito pelas pessoas que trabalham. A limusine dele, que até um motorista que dirige para ele. As roupas são fabricadas, né, nas fábricas, nas indústrias. O cabelo é cortado por um barbeiro, o sapato que ele usa, até o pente que ele usa para pentear o cabelo é feito por pessoas que trabalham, né? A casa onde ele mora, a cama onde ele dorme. Então, ele é uma pessoa que recebe tudo dos que trabalham. Agora, eu gostaria de perguntar aos nossos ouvintes o seguinte: as pessoas que trabalham, como vocês, o que vocês já receberam de bom dos banqueiros? O que eles deram para vocês? Vocês já pensaram nisso? É uma boa reflexão para hoje. Então vamos ver agora a doutora Julieta, que veio também da Colômbia. É uma invasão, né, que os colombianos estão fazendo. O que ela tem a falar? Eu queria comentar hoje uma investigação muito interessante do University College of London, que demuestra uno de los aspectos que el señor menciona en sus libros. Ellos estudiaron el ADN y demostraron que las personas que tienen menos actividad y menos conocimiento tienen un ADN estragado y viven menos que las personas que se dedican a trabajar y tienen más conocimientos en la vida. Muy interesante. Y ahora tenemos la parte de la odontología. Tenemos a Marcinha, que es dentista. E ela tem falado muito do flúor, né? Que o flúor é uma coisa terrível para os dentes. Fala também dos implantes, né? Os implantes duram muito tempo, Marcinha? Não, a pessoa, além de perder o implante, ela também perde o osso que está à volta do implante. Perde a mandíbula também. Perde a mandíbula também. Perde... Não, é verdade, depois fica difícil de segurar uma prótese, né? E essa questão, por exemplo, de ficar tirando dentes naturais, eles chamam de protocolo. Você tira todos os dentes naturais para substituir por implante. Então, o protocolo odontológico é esse, é deixar a pessoa desdentada. Lá na Inglaterra, Marcinha, aos 30 anos, a população já tem menos da metade dos dentes. É verdade. Esse é o caminho da banguelice, né? É verdade, é assim. Aos 60, todo mundo é banguela lá. É verdade. Então, a senhora não é a favor dos implantes? Não, não sou a favor, porque tem outros métodos bem mais naturais para a gente repor os dentes e, principalmente, salvar se a pessoa tem uma raiz, né? Tem boa, assim, dá para colocar ainda. Dá... Sabe que, doutor Kepp, outro dia eu estava conversando com uma menina e a gente, eu e a doutora Heloísa, nós fizemos um tratamento, assim, bem conservador num dente da mãe de uma menina que estuda odontologia. Ela disse, nossa, pode ser feito isso? Eles não ensinam mais nem na universidade, agora tudo faz. Então dá umas noções sobre isso, como é que é? Então, por exemplo, que ela tinha um dente que tinha 3 raízes, por exemplo, e que tinha que tirar uma pontinha de uma e deixar o dente com as outras duas. Então, eles já tiram o dente inteirinho e já falam assim, ah, você tira isso, põe um implante. Então, tem várias coisas que nós aprendemos, por exemplo, se o dente racha, se quebra. A gente tratar canal de dente do siso, não se trata mais, eles tiram o dente. E acha errado fazer isso? É, claro, nossa. Por quê? Explica. Então, é errado porque vai contra a conservação do dente natural. O melhor é o natural, né, que a pessoa tem. Isso é assim, é só para dar lucro, né, para o poder econômico, tudo. E é uma agressão, né, para o paciente. Senhora não tem um livro? Como é que chama? Odontologia do Terceiro Milênio, Trilógica. É um livro para mostrar o quê? Então, a gente mostra como que é que as emoções, como que a nossa saúde depende da nossa questão, né, espiritual, dos nossos sentimentos e como lá a gente explica coisas que podem ser feitas para conservar os dentes naturais. O dentista pode ser perigoso, né, para o cliente também, né? Oh, se pode. É, as doenças iatrogênicas. Agora vamos ver a Luciara, que é educadora. Então, doutor Kepp, eu estava pensando nisso tudo, inicialmente, com o que o senhor falou. Então, por que que o indivíduo não conhece como ele é? Por que que ele não percebe o que ele faz? Por que que as pessoas ao redor do indivíduo conhecem melhor o indivíduo do que ele próprio? Então, ele perdeu a noção, ele não tem o conhecimento. Então, no livro O Homem Interior, o senhor fala sobre essa questão do conhecimento. Então, hoje, a pessoa quer retirar o conhecimento dos elementos sensoriais, né? Só fatores externos, do baixo. E o senhor fala que não pode a pessoa querer conhecer, tirar o superior do inferior, do maior, do menor, do psicológico, dos sentidos. Então, ela nunca vai saber realmente como ela é. Como é que ela vai mudar se ela não tem ideia de como ela é? Ela só sabe pelas consequências, que está errado, ela está tendo uma consequência física. Mas de saber que essa consequência física tem um elemento superior psicológico, é um passo que as pessoas não têm, não sabem como é que é. Então, isso que eu acho que é tão bacana que o senhor mostra, que o entendimento vem do ser. E que para uma pessoa entenda o afeto, ela tem que ter amor. Para conhecer a dedicação, ela tem que ser dedicada. E assim por diante. Então, para a gente tem que voltar esse conhecimento interior que a gente perdeu. Então, a gente fica à mercê dos sentidos, só das coisas básicas, baixas. Então, ninguém se conhece mais. Mas por que que a senhora acha, né, que a pessoa não quer se conhecer? O que que ela tem no interior dela? Então, ela precisaria passar pelo prisma do conhecimento dos próprios problemas, né? Então, ela tem cobras e lagartos no interior que não quer ver. É. E aí sofre. Terrível. Porque... É. Ela vai ver isso, vai sofrer para burro primeiro, né? É. Para depois se livrar. É. E a Selma quer falar o quê agora? Acho que estamos na hora, não é, doutor Kepp? Então, para todos aqueles que quiserem maiores informações sobre as publicações da Trilogia Analítica, as palestras, os cursos, também a questão da terapia individual, de grupo, podem entrar em contato pelo telefone da CITA em São Paulo, 11-3032-3616, e também visitarem o nosso portal, www.trilogia.ws. Até o próximo programa.